Imagina o tamanho de um formigueiro comparado com a sua casa ou com a minha. Mas a melhor coisa de um lar é que, bom, me faz sentir em casa. De manhã, quando eu acordo, tão bom me espreguiçar. Um novo dia já vai começar. E na cozinha vou tomar o meu café. Eu tenho aqui tudo que se quer. É o meu doce lar. Aqui eu me sinto bem, pois é o meu doce lar. Todos meus amigos vêm. É no meu doce lar. Você pode vir também. Este é o meu doce lar. É tão gostoso ver que aqui é o meu lugar. E ler um livro logo após o jantar. Aqui em casa há mil coisas pra fazer. E o melhor é dividir com você. E no seu doce lar você vai descobrir que no seu doce lar é tão bom se divertir. Só no seu doce lar você irá sentir. É doce o seu lar. É tão doce o seu lar. É tão doce o seu lar.